Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. Sessão de audio-hipnose durante os próximos 60 minutos aqui na Radar, e hoje vamos fundir uma série de géneros no alinhamento. Começamos com os Hartica, projeto de John Rosa. Mistura mil e um instrumentos para composições meditativas que se repetem para inebriarem e que se recheiam de muito jazz. É portanto com Hartica e o disco Bleeding Light que começamos o entranço de hoje. Faixa de abertura Shadow Knife Draws the Bleeding Light. Boa noite, bem-vindos. Ainda entoada jazz depois de Hertica, Born Under Club of Horror, disco de 2005, Geisterfaust, Born Under Club of Horror, constituído pelos alemães Thorsten Svenning, Morten Gass, Robin Rodenberg e Rainer Anasleit, o jazz e a música ambiente em tons negros deste projeto que há muito seguimos por aqui e continuamos agora com Nest, junta Otto Totland dos Death Center e Hugh Roberts dos Serene, título homónimo com este Trans-Siberian. Thank you. Vamos dobrar a primeira meia hora deste Em Transe, lá em cima Nest, depois Hanu. É o único nome pronunciável de um finlandês recatado. Ouvimos do disco Worms in My Piano, Litty. Depois seguimos para o ensemble nova-iorquino que acompanha o compositor David Moore, música ao piano mais melodiosa de Bing and Ruth. Tomorrow Was the Golden Age, e o tema We Are on the Side of Angels. E seguimos imediatamente para um dos quartetos mais reconhecidos do pós-rock, aqui com o dedo de Matthew Robert Cooper, do projeto Alluvium, uma recordação para os Explosions in the Sky e o disco All of a Sudden I Miss Everyone, remistura de Alluvium para a faixa So Long, Lonesome. Thank you. Ainda entoadas pós-rock depois dos Explosions in the Sky Code High, chega-nos de Nothingen, de Although We May Fall As We Walk Among These Harbored Dreams. Logo depois, Tamjin. Pouco se sabe deles, apenas que são um trio do Reino Unido, a recordação para Diamond Scattered Jet Black Curtain e o tema Tracers. E quase no final desta sessão, ainda tempo para duas, seguimos agora com um artista de Portland, chama-se Danka Danka, de An Hour in the Lips, Ordinarily Hollow. altura de fecharmos esta sessão do Em Transe. Já sabem, é um programa que depois de rodar na rádio transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. E terminamos com um dos discos que mais temos gostado de ouvir este ano. Saiu precisamente em 2016, chama-se Spells, marca o regresso da banda Lucas Bison, editou pela primeira vez pela londrina Erase Tapes Spells, e a finalizar Golden Times 2. Boa noite, até à próxima. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.